Paro taxi, Chanel Mia 251, 13735, Beta Galeão. Chanel Mia 251, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, o ponto de espera torre 118.95, ajuste no 0 no 1, bom voo. José no 1, pátio Indy Alpha, 10, Chanel 255, Beta, escuta, bom dia, bom trabalho, 6254. ponto de espera, zona 062, continua a poder. 251, autorizado ali a decolar a pista no zero, vento calmo. A linha é decola zona 062. Decolagem 1-0, vento calmo. 1-2-5-1, livre decolagem. Segundo decolado aos 40, controle 1 no 9 decimal 8. 98, bom dia, bom trabalho. Controle, Oceania 6251, cruza 2500, bom dia. Oceania 6251, contato radar, vou para o nível 360, saída da El Leda Brito. Possibilidade de voar Leda para 6251? Está autorizado, Leda, Oceania 6251. Leda, grato. Confirme para o 63251. Ah, sua transmissão com a intensidade 2 para o ano, senhor. Oceano é 6251, no chamber 5 Recife, frequência 125, decimal 1. 251, pode levantar lá. Romeo, Sam, Mike, X-Ray Golf. Sam, Mike, X-Ray Golf, bom dia, prossiga. X-Ray Golf, autorização para reboque da remota 14 do Parque 1 para até o finger número 10 do Parque 1. Mike, X-Ray Golf, autorizado no reboque, reporta no término.